potrà stabilizzare l'alerta, stavano a un'ora da fare. Dono Meia e BH Trife. O controle de saída 1208 e o transponder 516747. Correto, chame pronto para o pushback, web 6747. Chamará. O Romeu de Alex aí, aguarde só um minuto para a cópia, tá no pátio 5. Ciente, só um instantinho. Autorizado acionamento e aguarde a cópia. Torre Salvador, Boa Noite Azul, 4209, final de 5 milhas, baixado, travado. Gente, Azul 4209, avistado o tráfego, ajuste 10 no 7, pouso autorizado na 10, vento é 10 graus, 109. Autorizado pouso 1017, 4209. Salvador Web 6747 no box número 5 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Web 6747. 6747, chama na táxi. O Romeu de Alex aí, pronto, cópia. O Romeu de Alex aí, autorizado Guanabi, sai restrita a 1000 pés no corredor Axé. Aguarda liberação do controle para acender ao 085. A decolagem é da 17 com curva direita. Controle 120 decimal 8. E o código transponder 5142. Romeu de Alex aí. Está correto, o meu Charlie X-ray está autorizado o seu táxi até a interseção, reporte para ingresso na 17. Autorizado no localizador, total 9907. Total 9907, completa sinal, chama torre 1186. 186, ingresso, uma boa noite. Boa noite, total 9907. Boa noite, total 9907, ajuste 10 no 7. Aguarde a autorização de pouso. Correto, ajuste no 0 no 7, aguardando. O Azul 4209 no solo 24, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Cliente via Alfa, guardou antes da Juliette, 4209. Total 9907, autorizado o pouso na 1. 190. O vento é 190 graus, 109. Copiado, seu livre pouso na 10, total é 9907. No taxi web 6747 com 39 a bordo, 4 e 3 de autonomia, alternando o galeão. Gente, o web 6747, tá livre o táxi. Em frente via pátio Índia, reporte no ponto de espera da 10 para a decolagem. O ajuste é 10-17. Gente, 6747 reportará no ponto de espera da 10 via Índia. Reportará no ponto de espera da 10 para a decolagem. 6747. Uno 604, chama Recife, 12685, alterna 12545. 12825-2545, Bono 604, boa. Bono 076, reduza para 2009. Reduzindo, 076. Rio 5972. Desce para 2010, QNH 10017. Para 4209, ingresse na Taxi Juliette, o gate é o 03. Fique atento ao banho da Webjet, taxiando pelo pátio principal. Gate, segue pelo Juliette até o 3, tá tentando mais, 4209. O 076 está efetuando desvio. Só um cúmulozinho aqui, já vai voltar na proa de TAP. O 076 mantém esta proa limitada pelo localizador. Sim, 76. Total 9907, no solo aos 28, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, tá. Restrito ao nível 100, uma centena, até 25 milhas do VOR de Salvador. Caso falha de comunicações, após a 25ª milha, acender ao nível autorizado, o 360. Então vai estar restrito até uma centena, até 25 milhas de Salvador, após estar liberado ao 360, 6747. Ou mediante a autorização do controle, ok? Positivo. Está no ponto de espera pronto, 7-4. Ok, está autorizada a decolagem da 10, o vento é 10 graus, 109, o web 6747. 6747. Está autorizado o ILS e o porto estabilizado. O meu Charlie XA reporte alinhado na 17, pronto para decolagem. 976 para o localizador, curva direita para o 050, reduza para 1809. 050 de Pro, reduzindo 180, vou no 076. Pode prosseguir, na descida ou mantém 3 mil? Mantenha 3 mil pés, com 1 no 076. Alex, autorizada a decolagem da 17, o vento é 1 no 10 graus, 1 no 09. Autorizado o procedimento, 076. Autorizado ILS, reporte estabilizado, voo no 076. Dono 076, reduza para aproximação. 200. Tem 5972, se avisar algum campo? Afirmativo. Ponto 8, boa viagem. Ok, sim, muito obrigado, 1208. Charlie XAI, decolado aos 32, chame o controle em 120.8, boa viagem. Controle 128, grava o trabalho para o Charlie 6. Touch speed. Ok, obrigado. Sim, 076. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango Romeo, Charlie 6, decolado 1 no 7. Papatango Romeo, Charlie 3. Mantenha o corredor Shell no meu país, aguarde para a subida. A Shell no meu país, aguardando o meu Charlie 6. Controle Salvador, AD-6747, decolando a sua escuta cruzando 2000. Subjet 6747, contato radar, sobe restrito nível 100, saída da EL. Centena da EL, restrito uma centena, autoriza a presença da EL? Autorizado direto Leda, Subjet 6747. Direto Leda, 6747. Virando final, Rio 5972. Rio 5972, completa final, chama Torre 1 no 86. Desce para 2000 pés, que é negar 1 no 07. Estabilizado, LS 076. No 1076, desce para 2000 pés, aguarde transferência. Tem. Papatango Romeo Charlie X-Ray, informe o ideal para o destino e estimado do pouso. Alto destino é 276 e aguarde para estimar, Roberto Charlie X-Ray, Guarambi, ao 0220, Roberto Charlie X-Ray. Gente, Roberto Charlie X-Ray, autorizado de subida para nível de voo 085, direto Guarambi. Web 6747, vai cruzar 90 para uma centena. Objeto 6747, liberado a restrição, suba e mantenha 360. 360, 6747. Luno 076, completa final, chama a torre 1 no 86. 86. Salvador, boa noite, Luno 076, estabilizado na 10, tá bom, aviso, baixo, travou. Tenente, Luno 076, aguarde autorização de pouso, o ajuste 1-0-1-7. Tô escuro. Peraí, 2224, pronto, cópia. O 5972 no solo 137, autorizado tax alfa, quilo, pátio 3. Quilo 5972 no solo 137, tax autorizado via alfa, quilo, pátio 3. Gente, livrou. Posicionado nível 380. Aguarde coordenação. Gente, aguardando. 99. Ele pousa no 0, vou no 076. E o 5972, faça uma chamada em 121.9 no solo. Ok, 121.9. Controle Salvador, boa noite. Ocean Air 6224. Ocean Air 6224, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada AMAN. Chegada AMAN 050, acionou identificação 6224. Objeto 6747, autorizado em nível 380 como final. Chama agora Recife 1251, alterna 13325. Ok, autorizado nível 380, chamando 1251-13325, confirmando para o Web 6747. Afirmo, Objeto 6747. 6747. Amor, obrigado, hein? Nada, bom distância, prossiga até o faz 3, que atenta o sinal zero. O gol no 076, no solo 39, táxi autorizado via Alfa Juliet, gate 2. Alfa Juliette, gate 2, gol no 076. Passaredo 2224, pronto, cópia. Relativo. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, via Elkezulu 19 até Bangu, e após, conforme o plano, a decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição frote, o controle 120, decimal 8. Acione 5155. Autorizado nível 350 para Juazeiro do Norte, via Pesulu 19 até Bangu, após conforme. Decolador 10, curva esquerda, Momo Frote, 208 chamas, aciona 5155 para 3224. Está correto, chame para o pushback, o passarinho 2224. Vou chamar, obrigado. 2 Salvador, é o 4209 do Zul. Prossiga, 4209. Ainda prevista aqui para Confinde a Real Leda? Afirmo, e após Leda, Bridge. Vem, trata, guarda, copia, acenda alfa. E assim que o plano chegar, eu chamo para cobra, ok? Obrigado. 2224, para o posto de estacionamento. Autorizado, chame para o táxi, passarei 2224. Autorizado, chama o táxi, 2224. Oxana 6224, desce para 2010, que é NH1 no 0 no 7, autorizado LS, porta estabilizada. 2017, autorizado LS, reportará estabilizado. Passarei 2224 para o táxi com 26 bordas, 3 horas e 40, treinando só Fortaleza. Gente, o passarei do 2224, tá livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto de espera da 10, o ajuste é no 0 no 7. Pátio Índia, eu vou te chamar dos 8:30 no ponto de espera pronto, 2224. O 4209 está na escuta para a cópia? Na escuta. Ok, o azul 4209 está autorizado com fins. O nível é o 360, via Pesulu no 6. A decolagem dá 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5163. Cliente autorizado com fins 360, Pesulu 6, cola da 10 com curva direita. Saída da El, após da El Leda, TCT Bridge. Controle 1208, aciona 5163, 4209. Correto, chame pronto, o pushback e acionamento. 4209 azul. Gente. Eu passarei 2224, a linha decola sem parada? Relativo. Ok, temos tráfego a 8 milhas da cabeceira 1-0. Agilize as manobras, está autorizada a decolagem da 1-0. O vento é 1-0 graus, 09 nós. Relativo, livre a linha decolagem sem parada, 3224. Oxené 6224, continue na aproximação, aguarde a pista livre. A Embraer 145 da Passaredo já iniciando a rolagem. O ajuste é 1-0 no 7. Reduzindo 6224. No 674, só um instantinho, uma cópia para Guarulhos. A subida é a da Eule da Bridge. Ok, o gol no 074, só um instante para cópia. Fechado para cópia. Gente.